O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, criador da Trilogia Analítica, conhecida antigamente como Psicanálise Integral, porque o Dr. Kepp desenvolveu o seu método que faz a unificação dos três campos, né, do conhecimento básico do ser humano, que é a ciência, a filosofia e a metafísica, o estudo das causas primeiras, o estudo do ser divino, que também poderíamos chamar de teologia ou teodiceia, porque o ser humano, ele em si próprio é trino. E nós temos na nossa estrutura essencial, na base, o sentimento. Sentimento de amor, de afeto. Temos, de outro lado, o pensamento, o intelecto, o raciocínio, a razão, que se ela é unida ao sentimento, então nós seremos aquilo que se chama de seres conscientes, seres com consciência, que agimos na verdade, na beleza e na bondade. Então a nossa estrutura essencial deveria ser assim, assim como Deus é, trino. Para termos uma realização boa, nós temos que ter afeto no que fazemos e também agir com a razão. Esse é todo o arcabouço principal da obra de Kepp, que também percebeu que nós não agimos de acordo com a nossa essência, com a nossa estrutura. Nós ficamos doentes, nós adoecemos a sociedade, o meio ambiente, nós criamos problemas seríssimos para nós e para os outros sem nenhuma necessidade, por causa do problema que ele percebeu de inversão psíquica, que depois se estendeu à sociedade. A inversão, Dr. Kepp descobriu em 1977, e de lá para cá ele vem aplicando esse conceito a todos os campos, todas as disciplinas da civilização, desde a psicanálise, obviamente, a medicina, a odontologia, a educação, a economia, a tecnologia, a física, a tudo, nos possibilitando uma correção dos principais problemas que estão destruindo a sociedade, estão destruindo a humanidade, sem que o ser humano perceba que está caminhando numa desabalada corrida em direção à autodestruição. Parecemos todos autômatos programados para fazermos isso, né? E a nossa função é nós trazermos essa percepção, essa consciência para a humanidade, para que a humanidade acorde e faça um processo de reversão enquanto ainda há tempo. Dr. Kepp? Sabe, Cláudia, um dos grandes problemas da sociedade é que, em geral, a sociedade nunca tratou a questão da própria vontade. Isso. Toda pessoa que quer fazer a própria vontade, que quer fazer o que deseja fazer, que quer fazer só cumprindo as próprias tendências, é um indivíduo que vai entrando na loucura. Por quê, né? Então eu vou dar exemplo, né? O indivíduo, em geral, ele quer viver em torno dele mesmo. Isso se chama narcisismo. Então, o campo da psicopatologia, ele tem mostrado que o grande problema atrás de todos os problemas é a psico e a sociopatologia. Quer dizer, é a doença individual e a doença social. Agora, a causa fundamental na conduta do ser humano é o ser humano querer viver conforme os próprios desejos, conforme as próprias tendências, porque, em geral, E veja bem, o ser humano quer viver uma vida instintiva, uma vida sensorial, e não aquela ideia, né, durante séculos e séculos, né, de viver a vida espiritual. Então o próprio Freud dizia que todo mundo sabia que tinha espírito, mas ninguém sabia que tinha instinto também. Então ele decretou praticamente um rebaixamento geral da humanidade, para a humanidade ir atrás dos sentidos. E desde os antigos gregos lá, os pensadores, psicólogos da antiguidade, Parmênides, né, Sócrates, aquela gente toda, eles têm falado que o que é sensorial dos sentidos é algo que não chega a fazer bem ao ser humano, porque o ser humano tem que viver a vida psicológica, que é a vida espiritual. Não tanto assim uma religião, né, e numa igreja, mas viver conforme as tendências psicológicas, espirituais, que é o bem, a verdade, né, e o belo. Vocês notam que o Papa atual, né, esse Francisco, ele já usa de uma certa forma esse princípio nosso, que ele aconselha o indivíduo a viver o bem, a verdade e o belo. Então, praticamente no campo da ciência, nós fomos os primeiros a trazer essa ideia para que se mostre ao ser humano que, para ele se aproximar do Criador, ou então, se ele seguir essa ideia, né, de realizar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro, ele está próximo a Deus, então não precisa, vamos dizer, ele fazer certas assim, orientações de como o budismo quer, né, ficar numa pose de Buda, assim, recebendo espíritos, os hindus, porque, na verdade, a humanidade, ela é espiritual no sentido, assim, social, por causa do povo judaico, né? Então, quem trouxe, vamos dizer, o judaísmo, né? A primeira pessoa, Deus Pai, foi Moisés, foi a raça judaica, porque as outras raças eram politeístas. Elas queriam vários deuses, um monte de deuses e de deusas, que só confundia o ser humano e levava a doença. E depois veio o próprio Filho de Deus, né, Jesus Cristo, que trouxe o cristianismo. Então, foi a segunda verdadeira religião que tem a humanidade. E depois a religião islamita, que é uma mistura de judaísmo com cristianismo, que Maomé, né, trouxe principalmente para os povos do norte da África, os povos, ou praticamente os povos árabes, né, que moram naquela região. Então veja, afora essas três, não existe nenhuma outra religião. O resto não é religião, é filosofia, é uma maneira sectária de ver a vida. De maneira que, se a pessoa verificar bem, foi a raça judaica, né, que trouxe as três religiões para a humanidade. Então, na minha opinião, é por isso que o judeu é tão atacado pelo Lúcifer, porque foram os judeus que trouxeram as crenças que nós temos, as crenças religiosas, né, que a humanidade tem atualmente. Agora, falando sobre a questão da vontade, né? Então, o ser humano, se ele vive conforme a vontade dele, essa questão de computador, questão do celular, ele não tira os olhos do computador, do celular, da própria televisão. Então, o que acontece? O interior dele, a vida psíquica, acaba virando também uma maquininha de computação, uma maquininha a ser ligada a outra máquina. E com isso, ele começa a ter um pensamento assim mais mecânico. Então, um pensamento digital e não analógico, como eram as gravações antigas, né? Sem magnetismo, né, Dr. Kemp? É, sem nenhum magnetismo, como a Cláudia está falando. É seríssimo, a pessoa fica seca, sem afeto, sem inteligência mesmo, como o senhor disse, sem magnetismo mais. Então, a pessoa, em vez de ter contato com outra, ou então com sociedades, com o mundo, ele se fecha no quarto e tem contato só com essas maquininhas. Agora, olha, quem está nessa está a caminho da doença mental, hein, gente? Não vai pensar que depois escapa disso. É uma droga pior do que tomar as outras drogas mais fortes, né? O crack, essa maconha, essas coisas, né? De maneira que precisa tomar cuidado, porque pela vontade, né? O ser humano quer ficar nessas bobagenzinhas, né? Mas caminho tão estreito. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Eu acredito que, inclusive, alguns que estão aqui presentes já tiveram aulas que foram discutidos esses temas nos nossos cursos de pós-graduação, dos perigos que existem. Inclusive, o maior perigo que eu acho sobre isso, Dr. Kepp, é que isso é um grande mal que é totalmente apoiado pelas grandes instituições, sejam elas de ensino, políticas, econômicas. Isso tomou conta, essa rede virtual, que é o Matrix, tomou conta do mundo todo como algo não só benéfico, recomendável, necessário, imposto pelos poderes. Então é uma coisa que a gente tem até dificuldade de se defender, porque é aquela coisa lá da barra do 666, né, que tem no Apocalipse, que para você poder comercializar, para você poder trabalhar, para você poder fazer qualquer coisa, você precisa desses danados, desses computadores, que agora nós somos presos aos computadores. Mas os malefícios são evidentes. Agora, vamos ouvir o que a Marcinha, a dentista, fala. Então, é que o senhor estava falando da questão da vontade, e eu percebo sempre que as crianças, os adultos, que eles ficam livres para fazer as próprias vontades, e são os que mais apresentam esses problemas bucais, né? Então, eu atendi uma criança até de 6 anos, e que o avô disse que ele é filho único, neto único, sobrinho único, né? Que tinha muitas pessoas para fazer todas as vontades, né? E a criança era muito, é muito angustiada, e isso, né, porque fica nessa do tudo pode, e isso deprime muito o sistema imunológico, e a criança apresenta muitas doenças, infecções e tudo, e é devido a essa censura, então, né? Um conselho, né? Não mime seus filhos, as crianças, para não torná-las doentes mentais. Exatamente. Então, mas a Marcinha falou que esses defeitos, por exemplo, da arcada dentária nos dentes, essa coisa toda, dente separado, dente isso, dente aquilo, é causado por uma questão psicológica, né? Da criança querer fazer sempre a própria vontade. É verdade, isso? E as emoções, por exemplo, a criança muito voluntariosa, ela fica com o queixo muito proeminente, fica com prognatismo e deforma, né, toda a estética facial. Tem as crianças, por exemplo, muito temerosas, assim, censuradas, medrosas, que não deixam o osso se desenvolver. Então não cabe todos os dentes no arco dentário. Então eu queria falar o seguinte, Dr. Kepp, sobre essa questão dos vícios que o senhor falou, que as pessoas hoje estão ficando viciadas em computadores, né? Eu acredito que há um vício em muitas coisas, além de marihuana, cocaína, álcool, cigarro. Além dos computadores, tem o vício nas drogas, nos programas de TV, drogas que passam, música droga. Ah, isso é muito importante. Jornais drogas, que só falam mentiras, e também o cartão de crédito, né? Porque eu estou aqui com uma estatística, Dr. Kepp, que a taxa de juros do cartão de crédito em julho de 2012 foi de 238% ao ano, uma taxa de 10% ao mês. Mas toca isso em miúdos, para o povo entender. É o seguinte, no meu tempo, 10% de juros por mês era agiotagem, era crime de agiotagem. A pessoa que fazia isso ia para a cadeia, e os bancos estão fazendo mais do que isso. 10%, 10,80%. Quer dizer, se você vai a uma loja, eles incentivam você a pagar no cartão. Aí, de repente, entra lá no negativo. Isso. Uma pouquinho. O que você vai pagar é o preço mais 10% a mais. Que todo vai mês. Depois mais 10%, mais 10%. Então, se você deve, vamos supor, R$300, dali a alguns meses você está devendo 10 mil. Isso. É o juro médio do cartão de crédito no Brasil. Inclusive, aqui o articulista, que é o Landislau Daulo, ele é nosso amigo, inclusive, ele diz o seguinte, que isso daí pode falar que é mecanismo de mercado, que é isso e aquilo, mas que é pura agiotagem mesmo, ele fala. Uhum. Então, agora voltando para as vontades, vamos mudar, né, de assunto um pouquinho, que esse assunto, em geral, o povo conhece. Vamos voltar no assunto psicológico, uhum, que a Selma está com a língua assim, querendo falar qualquer coisa, porque ela está descobrindo que a vitimação, né, que as mulheres têm, ah, como ela sofre, ah, o marido chora, faz isso, ah, o marido joga, o marido bebe, etc, etc. É uma desculpa que a mulher gosta que os outros assim fiquem mimando, né? Coitadinha. É isso, Selma? Não era o meu tema, mas eu aceito. Agora é. Então agora a Selma vai falar. É, inclusive, né, doutor Kepp, a mulher, a gente vê que é uma judiação ela ficar nessa atitude, porque ela se atrasa muito. Então, todo o enfoque que ela deveria dar ao desenvolvimento, à vida profissional, a todo o aspecto afetivo na sociedade, ela se colocando como vítima, né, ela não desenvolve. E atrasa, ajuda a atrasar muito a nossa sociedade, né? Agora, a mulher chegando numa reunião social, ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, ah, meu namorado, ah, a sociedade, ah, como judia das mulheres. O que que acha disso? Então, é uma coisa assim, doente da mulher fazer isso, né? Porque ela não se desenvolve e ela coloca a culpa nos outros, no homem normalmente. Porque ela precisa, né, viver assim como vítima, como assim, vamos dizer, assodada pela sociedade, coitada das mulheres, né? Isso. E elas não querem viver normalmente, né? O homem é geralmente sádico, né? Vê a mulher sofrendo, tudo até dá uma risada. E a mulher fica lá naquele sofrimento. É uma coisa terrível, né, Selma? É muito ruim. E se é demais, o homem fala, nossa, com quem eu casei? É assim, Roberto? A sua mulher é queixosa? Ou as mulheres que o senhor conhece são normais? Como é que são? Bem, eu já tive duas mulheres, né? Bem, as duas realmente... É, aqui na psicanálise até que ela se controla, né? Mas sempre tem uma queixa, assim, uma espécie de projeção de que a gente causa um certo transtorno na vida delas, né? Então, isso é importante, viu, Roberto? Então, o senhor não tem uma esposa que gosta que o senhor vá acompanhá-la ao médico? Então, ela teve um problema, teve uma gripe com uma pneumonia que está dando em todo mundo. A pneumonia é a coisa mais comum. Então, ela fala, você tem que me acompanhar. Depois ela já sarou um tempão, aí ela tem que fazer uma... Tem não, né? O médico fala, ah, vem aqui fazer uma visita. Uma cirurgia. Uma visita, só para ver, para confirmar que sarou mesmo. Então, uma marido tem que deixar tudo o que está fazendo no trabalho para acompanhar o médico só para checar que sarou mesmo. Então aquela coisa. Não é mas assim? Viu, Cláudia? O programa já está no fim. Há uma estatística nos Estados Unidos dizendo que as cirurgias erradas sem necessidade, as que estão dando mais lucro para os americanos. Imagina, não as cirurgias certas. Então, a maior parte das cirurgias, porque você lembrou bem, com muita propriedade, que a mulher ama os médicos, né? Nossa, o médico tá lá, o cortador, o cirurgião, vamos lá, vamos sofrer um pouquinho, coitada de mim. Isso faz parte daquela síndrome de Estocolmo. Eu tenho uma cliente que ela foi assaltada e que os assaltantes fizeram uma tortura na família durante várias horas. E de repente, na noite que ela se livrou de tudo aquilo com a família, ela dizia que ela não sentia pena dos filhos, nem do marido e nem dela, ela sentia pena dos assaltantes. E que ela não conseguia pensar em outra coisa, coitadinhos, o que será que aconteceu na vida deles, que eles ficaram assim, etc e tal. Então essa síndrome da mulher de amar os demônios espirituais e humanos é um fato. Eu queria falar sobre essa questão, continuando o que a doutora Cláudia falou, que já na escola as meninas adoram esses meninos malvados. Os meninos compram roupas, por exemplo, bad boy, que é menino malvado, gangster, agora é uma marca que até adultos homens usam, gangster, querem ser gangsters. Só que tem uma coisa, é quando o menino é malvado, é quando o marido é gangster, é muito difícil viver com isso. Mas as meninas que adoram isto, por que que escolhe isto? E o Alexandre, quer falar o que sobre isso, Alexandre? Não, eu ia comentar que o doutor Kevin mencionou dos médicos, né? Que estava lendo que entre os cirurgiões é que tem o maior número de personalidades psicopatas. Vai ver que é por isso que a mulher gosta tanto de uma cirurgia. Interessante, né? É uma forma de vampirismo, né? Então, mas todos esses assuntos que parecem assim, assuntos de piada, de filme, de humor, de programa de piada, de TV, são assuntos assim, às vezes, que causam muito riso, mas esse é o assunto da psicopatologia. A patologia do ser humano é ridícula. É uma coisa totalmente sem sentido, é desproporcional, sem lógica, sem motivo. E por aí mesmo que a gente percebe perplexamente que o ser humano quer ser louco. E que ele escolhe a loucura totalmente sem cabimento, sem motivo, sem razão, para destruir o que ele tem. E isso não tem muita graça, né? Porque os resultados da loucura não têm nenhuma graça. A gente vê tanta coisa chata acontecendo que poderia deixar de ser. E a definição simplificada de psicose ou neurose é a seguinte: o neurótico é aquele que sofre e faz os outros sofrerem sem necessidade. O nosso acréscimo sem necessidade. Então, se você já está cansado de sofrer, seja por sua causa, seja por causa da sua sogra, da sua mãe, do seu pai, dos seus professores, dos fiscais da sociedade, dos banqueiros, dos seus filhos, do seu vizinho e por causa de você mesmo. Então procure estudar essa ciência trilógica que faz, então, promove a conscientização da psicossociopatologia, das doenças psíquicas, orgânicas, sociais e espirituais. A trilogia analítica, você acessando nosso site www.stop.org.br, é o site do jornal, inclusive Stop, que é distribuído gratuitamente na cidade de São Paulo. Stop, a destruição do mundo através da consciência da psicossociopatologia. Os nossos telefones são 3032-3616, 3032-3616. O site é www.stop.org.br e aí você vai ver, então, como se pode fazer análise, psicanálise individual, psicanálise de grupo, cursos terapêuticos, seminários, programas de televisão terapêuticos, porque tudo que nós fazemos é terapêutico.